Chame 6312, o senhor identificação desse é o nível 0620, vigilância da chegada da maré. 0620, chegada da maré é o 6312. Charlie Intertanto, autorizado a final do ILS Equipe para pista 10, reposto estabilizado, localizador. Só poderia confirmar, Alfa Juliette, autorizado portão 01 para o 7285. Afirma. Retirado. Maquiagem, estimado de pouso. Romeu, Romeu, November, pistão no zero livre, autorizado pouso, vento 150 graus com 07 nós. Livre pouso na 1-0, Romeu, Romeu, November. Azul 4298, redução indicada 2509. Para 2507. 5297 na escuta. Setoração para sequenciamento curva esquerda. Esquerda até a sua 225. Limite a radial 280 VOS Salvador. Esquerda 225, ciente o PRIP 5297. Café na Galeão. Ultra 3179 confirmando 83 a bordo, após banho em táxi da sua frente. Está autorizado táxi Indial, ponte para 286 aqui na GAMI-15. A passagem do voo, consegue espaço Indial, 286, ponte para a HDL, está autorizado táxi Alfa. Bom dia, senhor, identificação dessa 070, vigilância, chegada bom. LS X-Ray para a pista 10, 3859. Ali já tem completo com a torre, 1-8, décimo meia, bom pouco. 18-6 com a torre, grato, boa. Salvador, o Papa Charlie de Atango, estabilizado na 1-0. Papa Charlie de Atango, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 10. Na aproximação, aguarda autorização de pouso, já entra. Papa Romeu, Romeu, Romeu, November, no solo, aos 1-4, qual é o pátio de destino? A parte 3, senhor. Ciente, libera a direita, chama 1-2-1, décimo 9. Vai liberar na ECO, 2-1-9, Romeu, Romeu, November. Recepção da indicada 2209, azul 4298. Autorizado, Alfa, Kilo, Pato 3, Romeu, Romeu, November. Charlie India Tango, check 3. Baixado travado. Charlie India Tango, ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus com 7 nós. Autorizado pouso, Charlie India Tango. Informa que após o pouso, destino a galera está. Oi, Salvador, bom dia. 3179, ponto espera pronto, pista 10. Ciente, mantém o ponto de espera da 10 para 3179. 3179. Confirma o vento para o Charlie India Tango. 150 graus com meia dúzia de nós. Ok, propõe cancelamento e prossegue para 17. Afirmativo, cancelado agora, zona 6, inicia uma curva à esquerda e reporte estabilizado, final da 17, o Charlie India Tango. Então, curva à esquerda, reporte estabilizado, final da 17, Charlie India Tango. Então, 3179, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, 3179, se acaba. Final da 17, o Charlie India Tango. Seguinte, o Charlie India Tango avistado, autorizado pouso pista 17, o vento 140 graus com 7 nós. Autorizado pouso, cabeceira 17, o Charlie India Tango. Reporte estabilizado. Direita 030, reporte estabilizado, passe 2-1-0. Quatro, dois, nove, oito, desce a 3.000 pés, ajuste meio quinho ali. Sete para o lote, curva esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado, trip 5217. E obrigado. Charlie India Tango no solo, azul no 8, livre táxi até o Pat 5, hangar do aerostar, tenha um bom dia. 0-9. Papa Tango, hotel Lima Tango, bom dia para vocês. Tá. 6312, está sob preparação, mantenha para 20 pro limite ao curso do localizador. 20 pro limite ao curso do localizador, atendendo 6312. Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, bom dia, contato radar, só 380, saída da Elta. Da Elta 380, 3179. Possibilidade foi da Elta? Autorizado, direto da Elta. Da Elta 3179. Desça 4.000, TAM 3304, ajuste meio 15. Ei, 4.000, me liga. Canal 6312, redução indicada 1909. 1909, o Canal 6312. O Azul 4298 desce a 2.000, no Gladys desejar, está seguindo a TR-72 da Trip, 8 milhas e meia sua frente, agora interceptando o curso localizador. Interceptou o localizador, Trip 5297. 5217, complete com a torre, 118, decimal, meia dúzia, bom pouso. 118, meia dúzia, bom trato, mandei. Boa. Frequência livre para coordenação, bom pouso até o regresso, senhorita. Salvador, bom dia, o Trip 5217, fui LS, baixar, travar, visual. Eita, proa 230, limite será radial 280 do VOR Salvador. Direita 230, 280 do VOR. Xenai 6312, desça 3.000 pés, reduzindo a indicada 1809. 6.1.80, Xenai 6.1.2. 6.312, está autorizado a sinal do ILS, intercepta nessa proa, reposto estabilizado. Dois. frente reportará oficializado. O Guardião 07 já está acionado? Inicia o táxi até o ponto de espera da Oscar. Reporte para ingresso 97, Guardião 07. Trip 52-17, baixado travado. Afirmo! Autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Pois é, pouso no zero, em frente bastante do Buna final. Certo. 904. Meia bom pouco. Olha pra subir o destino, 3859. 3859 autorizado até 4 mil pés, ajuste no 095. Curva direita até a proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportará estabilizado no localizador 6312. Edis, Leda. Position. Depart control 120.8, squawk 5032. 140 graus com 07 nós, reporte fora do sol, até me matando. Para fora do sol, Roger, report that push the setup 253-45. Gente, aguarde, guardião. Ah, não. Confirmando, passarei 223. Vitória da conquista, 260, decola pista no zero, curva direita, sai da bola, eleva, após direto, controle 120, décima 8, cena 5034. Gente, aproxima direto pátio 4, o vento 150 graus com 7 nós, reporta solo controlado, até Lima Tango. 0507, reporta solo controlado, Lima Tango. O Guardião 07, autorizado decolagem com Coreia Sul, vento 160 graus com 5 nós. 3304 para o lote, por esquerda, proa 150, reporte estabilizado, localizador. 3304. Curva à esquerda, proa 150, cuidará a intercepção do lote. Direita, controle 120, décima 8, cena 5030, cena 62, o número. Torre Salvador. Bom dia, hoje na 6312, estabilizado no localizador da 10. Xané 6312, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 10. Continuando o procedimento, Xané 6312. O 3, não sei se sabe, né? O 2, 1, 7, táxi Alfa, Juliette, monta no 2. Alfa Juliette, roda 1 a 2. Justo no 0 no 5, chegada bom. 4 mil pés, 6 é bom. Da 3859, sob veteração, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Mantenha pro limitado ao curso, 2359, está mantendo 195 nós indicados. Está seguindo o tráfego da companhia, 15 milhas à sua frente, interceptando o lock agora a 10 milhas do externo ainda, ok? Defende o tráfego de esquerda, é o 3359. Controle, o Guardião 07, bom dia. Bom dia, Guardião 07, 510, condições visuais, reporte a pista no local de pouso. Eu vou ter 510, reportará visual de um dia no Guardião 07. 3304, desça 2000 no Glide, se desejar. Complete a LS com a torre, 118, décima meia com pouso. Obrigado. Tem 2 a bordo, 4 de 4, assinamento táxi 286, Índia na Europa. Bom dia, 104, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. 4. O 9904, confirmando 43, autorizado, pushback, sonar, táxi. Patango, 1 mil pés, soldou, soldou. Autorizado, decola pista no certo, curva direito, corredor axé. Controle 120, decimal 8, assina 0141. Desce a 2 mil pés na proa de duna, ajuste 1015, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, duna, X-Ray, número estabilizado, 3259, data. 3249, 4, 2, 3. Salve, Salvador, bom dia, senhor. Por gentileza, senhor, uma informação, qual seria o que está sendo empregado para Brasília para aeronaves negativo, Hernandes? Autorizado pouso na 10, vento 150 graus com 04 nós. Autorizado pouso na 10, trem lá checado, o Oceania 6312. Passe chegada amarela. Cuidado 298, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 08. Sané 6312 no solo aos 29, libera a próxima direita e chama o solo 121 no décimo 9. Na direita 129, 6312. Estabilizado, 3259. 3259, complete LF, chame a torre 118, meia com pouso. Olha a torre, 3256, muito obrigado. Autorizado, reporta no ponto de espera da 17, Índia, November Alpha. Espera 3304, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 05 nós. 045. Autorizado para o SPEX, fugindo aqui, escolta zero, mantém o ar no 6219. Escolta zero, autorização, mantém a posição aguarda, o Xenema 2-1-1. Mantendo posição aguarda para o Xenema 2-1-1. Fala, o Xenema 3-1-2, está na alfa. Xenema 3-1-2, taxi alfa, reportante da Juliette. Antes da Juliette, 6312. Não tomador contigo, 923, só para autorização. 923, bom dia, só um minuto, corta. Total 9904, sem cima, tá? Tá? autorizado para inspecionamento. Nesse sol tem um azul parqueando a retaguarda agora no momento do 08 após ser autorizado. Contato. Autorizado o táxi, TAT 1, no Indy Alpha, ponte para todos, 86, que negar 1015, total 9904. Cinema 312, mantém posição de Tão Juliette, aguarda total, táxi A à frente e após ingresso, portão 03. Aguarda no antes da Juliette. Dá prioridade pro total, o Cinema 312. Paulo Salvador, Otan 3304 e voa para o Sato. 3304, reporta antes da Juliette. Otan antes da Juliette, 3304. Voa 9923 para o Sato. 923, não se escuta. Autorizado 360 Guarulhos, cheio pêndulo 21, decola pistola 0 com a direita, sai da borda, releva, controle 120.8, assina 5035, voa 1923. Autorizado 360 para Guarulhos, sai da borda, releva, decola da 10 com a direita, pêndulo 21208, não copiou, transforma em 1925. 5035 e reporte de inspecionado 93. 935 e reporte de inspecionado 93. Alfa Vitor Juliette, bom dia. Confirma a TGL em Vera Cruz. Salvador, Salvador, está autorizado. 1 mil pés, decola pistola no 7, pela direita. Corredor Axé, controle 120.8, assina 50151, Alfa Vitor Juliette. Na 3259 no solo aos 33, libera direito, chama 121.9. Direito, 129, ligado lá. 86, Alfa Vitor Juliette. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem, Índia November Alpha. Indo táxi para 03, o Cinema 3. Vento 1, 50 graus com 042. 3304. Xenome 211, após a Airbus parquear no 05, sua esquerda autorizado, prospecto, acionamento, portáxi. Livre acionamento, chama pronto para o táxi, Alfa Vitor Juliette. Quanto posição? Salvador, bom dia, táxi 3259. 3259, bom dia, táxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, porque dá um bom futuro pra gente, né? É, 1-1, previsto. 1-1, bacana aqui, né? Autorizado até 2.000 pés, autorizado a final do ILS X-Way para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. Matheus, chão estabilizado, pista 10, 1908. Vamos voar 923. Vento 1.70 graus com 04 nós. Prima frequência de saída, 1.20.8, controle. Bom, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após a Leve, foram 9, 2, 3. Ah, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Ok, obrigado, copiado, tá bom, obrigado, vamos ver. Tá livre, dá presente, 6291, na porta d'água. Nossa, ele tá livre, tá? Vai manter posição através do portão 05, aguardar início do táxi 1R2 da Avianca. Após prosseguir de Alfa, um para todos, 86, que negar 1015. Passarei 223, confia em pessoas Souza, boa autonomia. Alfa decola aos 36, chama o controle agora em 120, décima 8, bom voo. Chamará o controle em 120, décima 8, bom voo, meu, bom trabalho, obrigado. Tenente Mike Golf Mike, confirma, 0114 ou 0104? 114, mantenha as condições visuais 510, reporte ingressando o continente na proa da rotatória, Mike Golf Mike. Não recebo seu transponder, seu animal do Alfa Charlie, o Mike Wolfmeyer. Sabe 582 via DC 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. O TAN 3063 confirma a rota que possui. Índia 9 Emeral, são 1.000 pés, corredor Axé, ponte Farol da Barra, confirme que prossegue para TGL Veracruz. Afirmativo, TGL em Veracruz, reportarão através do Farol da Barra, Índia 9 Emeral. Entende. Estão nos ORS, 9085. 9085, complete com a torre, 1186, bom pouco. 186, alô, 9087. Estou passando. Táxi de Alfa, fonte para todos, 86, aqui no Gama 15, o Xenema 12 ou 9. Ground 3545, Red Position, Sarap, Reporto 13. Enter position, 35345. Maintain position, 35345. O T3859, após passar de livrar a reta da Juliette, ingresso Juliette.11. Após uma parede, já está off, já no bordo. Gente, o Oxan é 6219, mantém o ponto de espera, dá 1-0. O 6211 da Oxan é visual com o Boeing da Gol final, dá 1-0. Afirmo, 6211. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, pistão 1-0, o Oxan é 6211. Recepção localizadora da 0-8-2-6. 5826 complete com a torre, 1-1-8, décima 6-12, bom ponto. 6-8-6-2-6, Salvador, muito bom dia, F5826, final X-Ray, São José. 5826 da Webjet, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 1-0. É o aguardando autorização, 5826. Sapatão 1,